Show na Brasilândia. Eu nem acreditei quando os caras toparam do Antônio abrir o show deles. Quando eu conto por aqui que a gente tinha 6 anos quando inventou o nome do grupo, todo mundo acha cabuloso. Pior é quando eu explico. Ninguém acredita que o avô de nós 4 se chamava Antônio. Bad.